Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui no 101.3 FM. O meu nome é Tuizo. E você que chegou agora e não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, ouviu todas essas músicas estranhas, né, no bloco anterior. Este é um programa especial que eu estou fazendo em homenagem à voz, à minha voz, à voz de todos, à voz dos ouvintes, né? A voz, né? A voz que todo mundo conhece. Que tá fazendo muita falta, porque essa semana ela não pode participar do programa. Pero é aniversário dela essa semana e está aqui a nossa homenagem, né? Eu escolhi algumas músicas da lista de músicas dela, que, na minha opinião, eu acho que representaria um pouco do que, da essência, né? Do que é a voz, né? Dessa voz metafísica, dessa voz ontológica que todo mundo ouve toda semana aqui na rádio. E no primeiro bloco a gente já ouviu algumas coisas e agora a gente vai dando continuidade, né, nessa seleção. E como eu escolhi 13 músicas, né, não sei se vai caber tudo aqui no programa, mas eu vou parar de falar e a gente vai ouvir música, né. A gente vai de Paper Cuts com Poor and Free. Essa é uma música que eu tenho certeza que ela concorda muito, que define ela, né. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, né. E depois Karen Ann com Strange Weather, uma música muito linda mesmo. Depois Beach House com Myth. E fechamos o bloco com Like Lee, Possibility. Ok? Espero que todos vocês ouvintes gostem desse bloco, desse programa. Espero que a voz goste desse programa, desse presente que eu tô dando pra ela, que a gente tá dando pra ela, né? E daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Lixeirinha. Não saia daí. Drop of breath. she'll take you back. Don't make believe you wanna think it through. I've loved before, I love again. Silver and strange weather. possibility. There's a possibility. Cheirinha. Hoje eu lembrei de